Fazer saque no ponto terra 1895. 3520. K3520, pronto, ponto espera da 10. K3520, autorizado, alinhado, decolar, pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Livre alinhado, decolar da 10, K3520. 3520, decolada 09, controle 120, décima 8. 208, graças. Controle Salvador, até 3520. ASP mantém o nível de voo 370 e a saída PUCA. 370 PUCA, até 3520. Salvador, poderia coordenar aqui o transfer para o 3520 para o de Aracaju? Okay. Está as formações? Salvador, poderia coordenar para o 3520 para o de Aracaju? Para evitar informações? Aguarde. Aguardando. Aracaju. Aracaju, tá 3520. Graças. Passando 140, está 3520. Rebate transferência das comunicações. Guarda. Então, 3520, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterno no 26.85. 125.45, 26.85, 3520, até logo. Comandou, bom dia, 3601 no Natal. Autorização São Paulo, com informação, hotel. Está 3601 para Congonhas, 360, pronto, copy. Pronto. Estou ligado para Congonhas, limpo de voo 360, veio o Pedro 10 até Bubaga, faz o Pedro 16, que aí conforme o ato do plano. Decola da pista 10, curva à direita, o perfil da Dael Leda, ótimo. 5407 transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador, o TAN 3601. Já 360 para São Paulo, posilou 10, inicial, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. 208, controle, 5407 transponder, TAN 3601. 5407, correto, chame pronto no 7, o 3601. Pode ser, chama na ação. Salvador, tá 3601, no 7, busca de salamento. Portal 7, autorizado, chama na ação. andar, tá? 162 a bordo, 3:50, tá na conta, nosso caso. Tá 3601, autorizado, tá? E a parte 1 Índia, no ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste no 019, tenha uma boa viagem. Pode chegar bem, 19, e a parte 1 Índia, ponto de espera, 1895. Obrigado, senhor, até a próxima, hein? Bom dia. Bom dia, sou 3601, não pode esperar pra nós. 3601, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 160 graus, 109. A linha decola da 10, tá, 3601. No pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 3, infraero, senhante. Iniciei, chame para ingresso no principal. Chamarei para ingressar no pátio principal, obrigado. Salvador, é o Sam Mind Yankee Romeo na posição 14, remota do pátio 1. Prossiga. Yankee Romeo na posição 14, remota do pátio 1, pedindo autorização para reboque na posição 4 do pátio 1. Não. Ele deve até através do 612. Ok. decolou. Aos 5-2, chame agora o controle no 20, decimal 80, uma boa viagem. 208, obrigado, bom dia, tá bom. Controle Salvador, bom dia, 3601 no Datan, decola na Dael. 3601, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, só 3601. Autorizado até o portão 3. Autorizado, portão 3, obrigado. Alô, Salvador, é o Tam, Mike, Yankee Romeu, informa que já estamos na Traverso 612. Também que já tá... fazendo reboque até o 4, tá? Ok, visual do azul, obrigado. azul, serviço, porta térmica do reboque no 3, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. No chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133, 25, só 360, obrigado, bom dia. Salve do Salvador, é o Sam Mike Yankee Romeu, informa o teste do reboque, posição 4 do Pátio 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Gente, bom dia.